vale. Man 3Q on 7, testing up level 150-2360. Star 3-1-1-3-2-1-7, complete approach, complete climb flight level 1, flight level 360, climb flight level 360, and Connor, receive center, 128.8. Roger, if you want to wait, point it. Have a good day. So long. Prontinha, pronto a cópia? Prossiga. Confins 400, autorizado, Opero Isque 58, decolagem 1-0, curva direita, gole 11, controle 1935, transponde 5513. 1288, poderia repetir a segunda? Da 10, direita, gole 11, 1925, 5513. 1935, controle, reporte pronto. Passará 1935. Portão 2, autorizado, reportar. Autorizado, reportar, reportar, 1785. Salvador, boa tarde, 1977. Sete, um minuto. Tango, exílio para aproximação, 2 mil pés, emite localizador. Passo 2 mil, emite localizador, ataca. Serra Tango, esquerda para o 100, 100, localizador. 100, ataca. Trip 5488. Action Tanco, pé de esquerda 060 para reinterceptar. 060, acaba. Trip 5488, identifique. Desça para 050 na chegada Amã com 1013. Aidente para o 050 na Amã do estado 1013. Trip. Rodinha 03, prossiga. Para informar, o guardião reporte pronto. Guardião 02, aguarde para transferência, guardião 02. Você poderia confirmar? Eu estou em 786, guardião 02. Estou em 786, graças, guardião 02. Exatão completo, que eu estou em 786, exatão. Torre Salvador, guardião 02. Guardião 02, prossiga. Passo o pitua aqui, está proado, farol de Itapuã, 510. Codicino, aguardando instruções para retorno para o Parque Progresso. Sente visual com o tráfego na final da 1-0, é um Seneca. Guardião não visual. Gente, inicialmente mantém a linha do litoral, aguardando para prosseguir direto para o Parque do Grande. Guardião 02. Na linha do litoral, aguardando para prosseguir para o Parque do Grande. Guardião 02. Eco Serra Tango, prossiga. Será da 1-0. Uno zero graus, meia dúzia nós, ajuste 63, cai do ser do a cada 90 metros. Livre, pouso no zero, Eco Serra Tango. Certo, Tango. Torre Guardião da 2, está visual com Eco Serra Tango no final da 1-0. Prossegue a retaguarda do tráfego, direto pátio do Graé, informe no solo controlado, guardião 02, vento 120 graus, meia dúzia nós. 120, meia dúzia nós, prossegue a retaguarda do tráfego para o pátio do Graé, guardião 02. Guardião 03, ali mantém pista no 7, guardião 03. Alterna Campinas. 785 via Índia, 186 ponto espera, 1013 no ajuste, boa viagem. Via Índia, 186 ponto espera, 1013 no 785, obrigado, boa noite. Objeto 6703, tá vendo? Guardião 02, na final para o Pátio Grande. 120 graus, 4 nós, informe no solo, Guardião 02. Informa lá no solo, 02. Está no ponto de espera da 190, gol 9785, tô aí. 785 ali, mantém 1-0. Vai ali, manteve-se 1-0, 9785. Guardião 03, livre decolagem, pista 17, 120 graus, 4 nós. Tango solo aos 48, libera direito, 121, 19. Nossa, Tango, da Serra Norte. Estou em Salvador, estou solicitado para controle. Gente, estou com o RMT, prossegue para o novo procedimento de instrumento ou para circuito? Circuito tráfico, essa Tango. Curva à esquerda para ingressar na perna do vento da 1-0, exertando 1000 pés autorizado, ajuste 1013. 7, curva à esquerda para ingressar, circuito de visual com tráfego liberando eixo, decolagem? Visual. Ok, livre decolagem, vento 120 graus, 5 nós. Livre decolagem, igual 9785, 790. Guardião 03, para o solo. Guardião Radião 03, mantenha a perna contra o vento, dá 1-0, aguarde para cruzamento do campo, prosseguir até o corredor forte, após a decolagem do 737 da 1-0. Perna contra o vento, desova a aeronave, aguardando para cruzamento, Radião 03. Até a próxima decolagem, Guardião 02. Tango, a intenção é permanecer circuito da 1-0 ou prosseguir circuito da 1-7? Se for, lá para o contrário, tá, tá. É indiferente aqui para a torre, confirme a sua opção. Prosseguir para 1-0, tá, tá. Gente, chame pronto para girar a base. Chamar pronto para girar a base, tá, tá. Guardião 03 prossegue para o cruzamento do campo e prosseguir até o corredor forte. Vivo o cruzamento, Guardião 03. 1785, decolado 250, controle 119, decimal 35, bom voo. 0935, obrigado, bom serviço. Gira base, chame final da 1-0 para toque remetido, é que você está. 7, tá bom. 5. Gol no 785. Contato radar, sobe e mantém o nível de voo 360. Subindo para o 360, gol no 785. Controle Salvador, gol no 62, tem informação isso aí. Salvador, gol 1077, está pronto para o push e acionamento, posição 8. 86, grato, boa tarde. Controle Salvador, muito boa tarde, Guardião 03. Guardião 03, por exemplo, com as visuais da minha escuta, corredor forte. Na escuta permanente com as suas visuais 03. Então 5, aguarde push 925. Aguarde. Salvador John, Avianca. Brasilia 6321 taxi with 123 passengers, 3 hours and 45 minutes of reserve, and 10-6 is our alternate. 8, continua a aproximação, pistão no zero, deslocada 90 metros, ajuste 1013, vento no 20 graus com 5 nós. Eficiente. Charlie Foxtrot. Ok, Tex via Juliet Alpha. I think there's 103 hold short, tower 6118. That's no fix. Okay, Juliet Alpha 18-6, no short of runway 1-0. Fique atento ao táxi do tráfego da Avianca, após o mesmo autorizado, puxar no portão 5. Gente, após o mesmo, está autorizado. Tchau, 92. Terra Tango, toque e arremete aos 5-4, perna do vento da 1-0, 1000 pés autorizado, ajuste 1013, reporte através norte. Operacional, essa é a tela. 5488, livre pouso, pistão no 0, 140 graus, com 629. 3 Copy, leave pause, grato. Taxi Atago. Alfa Vitor Juliette, controle. O 1500 foi na proa de Paripe. Alfa Vitor Juliette, confie pessoas a bordo. Gente, a proa de Paripe. Na chegada, bom, se desce para o 050, 1013. 050, bom, 1013, então, 002. Tigre base, chame final da pista 1-0, é que você ratamos. Tá lá, final da 1-0, ratamos. Salvador, gol 1077 para o táxi com 700, não, com 55 a bordo, 3 horas e 55 de autonomia, alternando o Campinas. Ratango, tem condições de prosseguir para 1-7? Ratamos, ratamos. Deixando final da 1-7 para toque remetido, temos tráfegos para decolagem da 1-0. Toque, pedindo para a casa andar, deixando na final, já está autorizado o final da 1-7, chame para toque remetido. Camarada para toque remetido, tá, tá? 8-6 na espera, espera tempo. 1, holding short, runway 10. Vehicle 6321, clear 2, line up and maintain runway 10. Line up and maintain, Vehicle Brasilia 6321. 9 clear 2, São Paulo, flight level 360, Uruguay, Paris 58. Airborne, runway 10, then right turn. Goal departure, or Bonza transition. Salvador departure, frequency 119.35, and squawk is 5524. Zero wind, 150 degrees, 04 knots. Roger, understand, clear for takeoff, Aviaca Brasilia, 6321. 288-1325. 288-1325, boa tarde, boa noite. Skolk, Westside 24, go 1399. 1399, Uzbek is correct, come back to push and select. Call back to push, go 1399. Solo 35488 livrou, mantenha a Taxi Oi Alfa na sua guarda de instruções. 488 via Alfa, mantenha-se da Juliette. Autorizado via Alfa, via Alfa, mantenha antes da Juliette, 15488 da Trip. Solo, TAM 3175, informação X-Ray, autorização Guarulhos 380. Guarulhos, aguarde, copy 3175. Aguardando. A coordenação, chame torre 118.000, vai passar próximo a aeródromo, depois retorna minha frequência, guardial 03. Coordenar com a torre, depois retornar 03. 03. Torre Salvador, guardião 03. Guardião 03, prossiga. Visual com tráfego decolando, guardião já presente, solicita cruz de Guatemi, se autorizado, cruza a terceira 2-1. Autorizado o cruzamento, guardião 03. 1, go to departure. 119.35, so long. So long now, have a good day. Exatango, curva direita. Para prosseguir circuito pela direita da 17, Exatango, chame pronto pela direita base. Selection, curva para a direita, Exatango. 6321. Radio contact, climb by level 380. Maintain, climb and maintain 380. 6321. 1013, 18.6. Não, proposto 0, 2, 3, 4, 8, após o gol, vai prosseguir para a remota 14. Autorizado o ingresso na Juliette via pátio até a remota 14, ou 5488 após a passagem do gol. Sim, após a passagem do gol. Aqui 103, prossegue patrulhamento litoral sul. 75, pronta a cópia. Prossiga. 3175, autorizado, Guarulhos, nível 380. Aerovia 350, decolagem no zero, curva direita, saída da El, transição de NER, controle 1935, torre 186, transponder 5536. Autorizado Guarulhos 380, Ambrisco 50, decolando da 10, curva direita, saída da El, de NER, controle opera 199, decimal 35, torre 186 e o transponder 5536, da 3175. 3175, correto, reporte pronto. Passaremos. 5, boa tarde, livre a minha e mantém, estamos zero. Mantendo, 077, decolada 01, no controle 1935, bom voo. 1935, boa tarde. 1003, prosseguindo em 400 reais, a minha escuta, agora, 1003. Escuta permanente, Vitor Juliette, vou na proa da rotatória, Alfa Vitor Juliette. Rotatória, Juliette. Controle, boa tarde, gol 1077. Gol 1077. É, decolou na saída da El, sobe para o 360. Da El, subindo 360, 1077. Livre decolagem, 140 graus, 4 nós. Livre decolagem, 9 Papa Lima, controle. Código 0123, prosseguir em condições usuais, tipo de equipamento, pessoas a bordo. Valeu, Rodrigo. Toque arremete ao 03, curva à esquerda, perna do vento da 10, corrigindo da 17, ajuste 613, reporte para o cruzamento do campo, é que Satan. Sete esquerda, reportado para o cruzamento, Satan. 366 para excetuar a aeronave. Relativo, descendo para 2.500 com 1.013, 903. Motor. 0.002 para a aeronave. Motivo, 2.500 a aeronave, então 8.002. Estabilizado o localizador, gol número 2. Gol número 2, completa a aproximação. Redução, chame torre, 1.08.6. Reduzindo 18.6, gol 1.6.1.2. Controle, boa tarde, eu vou 1.925, declarando a saída gole. 925 na Golia, Sony 55 no 4, sobe 400. Avianca 6321, call now receive center on the frequency 128, small 8. Receiving now 128, Avianca Brasilia 6321. Correto, 1935, reporte pronto, portão 9. Para pronto, 9-3-5-7. Tango, mantenha 1 no meu pés, ok? 1 no meu pés, ajuste 1013. Alfa Vitor Juliette, chame torre, 1 no 8-6, Alfa Vitor Juliette. E agora as instruções para girar a base, é que certo. Certo, tá. Salvador, boa tarde, vai matar o Alfa Vita Juliette. Alfa Vita Juliette, boa tarde, mantendo no 1500 pés, ajuste 1013, mantém a espera sobre a rotatória, aguarde para prosseguir final da 17, Alfa Vita Juliette. Mantém a espera, Juliette. 7-0. Sendo gol no meio 2. Gol, fiasco. Gol, fiasco. Livre pouso, pista no 0, gol no meio 2. Gol no 077, Recife 1288, 13325. 288, alternando 3325. Afirmo. Grato, até. Bem. 2 Salvador, Isco Fiosca, mediado, vida. S mantém o 050, Isco Fiosca. Mantém 050, Isco Fiosca. Alfa Vita Juliette, prossegue final da 17, número 2, chame final de 3 milhas, Alfa Vita Juliette. Semana atrás 3 milhas, Alfa Juliette. O voo 755 está no 4, pushback acionamento. Limite ao curso do localizador, desce para 2.000 pés, 1.093. Vai manter a proa, para 2.000, limite ao curso do localizador, 2.067, 2.000, 4.9. Chame torre em 1-1-9, decimal 6. Torre 18-6, tá 8-0-0-2. Controle Salvador, Guardião 03, passou o Pituaçu, do regressamos. Guardião 03, chame torre 1-1-9, decimal 6. 1-1-8-6,